mais uma pedra cê coloca em meu caminho. Estou sofrendo, tô te amando, tô sozinho. Uma pessoa que não me deu atenção, brincou comigo, machucou meu coração. Na minha cama já não sinto mais seu cheiro. Ouço o GL, tô sofrendo o dia inteiro. Impregnado na minha mente seu olhar. Tô te ligando, atende aí, eu vou falar. Eu tô chorando sim, tô chorando apaixonado, doente de amor. Quem disse que homem não chora muito se enganou. Estou sofrendo aqui, sozinho na solidão. Tô chorando sim, tô chorando apaixonado, doente de amor. Quem disse que homem não chora muito se enganou. Ela brincou comigo, feriu meu coração. Meu refúgio é um copo na mão. Se quer beber, tem que tocar o gelo. Sinta a emoção. Ah, mais uma pedra cê coloca em meu caminho. Estou sofrendo, tô te amando, tô sozinho. Uma pessoa que não me deu atenção, brincou comigo, machucou meu coração. Na minha cama já não sinto mais seu cheiro. Ouço o GL, tô sofrendo o dia inteiro. Impregnado na minha mente seu olhar. Tô te ligando, atende aí, eu vou falar. Eu tô chorando sim, tô chorando apaixonado, doente de amor. Quem diz que homem não chora muito se enganou. Estou sofrendo aqui, sozinho na solidão. Tô chorando sim, tô chorando apaixonado, doente de amor. Quem diz que homem não chora muito se enganou. Ela brincou comigo, feriu meu coração. Tô chorando sim, tô chorando apaixonado, doente de amor. Quem disse que homem não chora muito se enganou. Estou sofrendo aqui, sozinho na solidão. Meu refúgio é um copo na mão.